Não é vegetariana. E sei que quem desiste briga com o travesseiro quando tá na cama. A muriçoca existe porque a lagartixa não é vegetariana. E sei que quem desiste briga com o travesseiro quando tá na cama. Uma chamada é a certeza de que o barco vai andar. Sabendo que dormir de luz acesa, o cego não vai reclamar. A última chamada é a certeza de que o barco vai andar. E certo que na festa faz barulho, surdo não vai reclamar. Vegetariana, meu filho. Vegetariana.